ali, porque não tinha como o Sasuke sair vivo da explosão do Deidara, velho. Não Não, mas quem tinha salva como, ele? Aquilo ali é uma Quem salva C4. ele é Tá vendo aí? Ninguém desplantou. Quem salvou ele foi Ele desplantou a C4. Foi o Obito. É o Deidara, é o Sasuke chakra, demônio do meu time. Poder usar o E o Sasuke é do time. Quem salva ele é manda Obito, velho. e entra, no, e entra na boca dele e a gente dá explosão pega ele. Isso não existe, velho. Existe sim, velho. Não foi o Obito, não. Foi a cobra. Ele invocou a Rainha das Cobras. Então, na sem boca, chakra e sem o poder usar o Sharingan. Mas sabe por que não? Não, tem uma explicação. Não precisa de chakra não, irmão. Tem uma explicação, tem uma explicação. Sabe por que ele ganhou? Sabe por que ele ganhou? Você é maluco. Sabe por que o Sasuke ganhou do Deidara? Porque ele tava cheio de ódio. Pronto. Não, invocação. O ódio que faltava tava cheio. Gasta sim, pô. Invocação é porra. Não, cara, eu assisti tudo. O Naruto não consegue invocar o chefão e acaba invocando o pequeno, porque não tem chakra pra isso. Porque ele tava sem chakra? Ah, o Gamabunta! É chakra, pô! É muito. É o Gamabunta e o Gama Ki. Muito chakra pra invocar o cara. Não, o chakra da natureza pra invocar o chakra. Tirou até o Sharingan pra não conseguir mais voltar. Ele só se salvou de bater nos espinhos porque a Kyubi deu chakra pra ele. Sim. Pra ela não morrer. Alguma explicação pra ele invocar a serpente tem. Kishimoto no jutsu, mano. Foi isso aí. Não, Kishimoto. Não foi a maldição do Orochimaru, não? Kishimoto, ele faz um monte de besteira, mas ele não faz. Shurima. Ele só invocou Kishimoto, não quis deixar o boneco preferido dele morrer, que é Sasuke. Basicamente isso. Não, eu tô te falando, Kishimoto, ele não é. Ele não é de fazer essas coisas, pô. Sim. Ele é de fazer sim. Eu tô fazendo. Pronto, então vamos falar. Provavelmente invocar a cobra gasta menos chakra do que invocar o Sharingan. Gasta. Vamos falar de anime ruim? Não, vamos continuar falando. O Jojo's Bizarra Adventure do Jojo Giovanna. Ele já invocou a cabeça dela, se não me engano. Kaguya, cara. Depois daquela toda aquela putaria do Madara. A Tenten pegou. Tá bom, qual é o problema? Olha a liberação das tropas. Uma tinha vida e sacrifício. Não dava pra derrubar uma trana porrada. Tenten acha o bagulho pra selar. Começa a levar pro Naruto. Você tem o problema, duas armas, um pro Naruto e acabou. Aparece Kaguya. Do nada. Sabe como a Guerra Shinobi ela era resolvida? Eu queria que ela... Você matava o Naruto e cremava o Naruto. Tchau, Kyubi. Não, a Kyubi saía. A Kyubi saía. Cremando? Não, ela morre não, junto com o cara. Não. Se o cara morrer, o bicho sai. Tudo aquilo que não matava os caras. Eles só desmaiavam e levavam. O bicho só sai. Ah, tá. Então vamos falar de outro anime ruim? Pokémon. É o quê? Peraí. Peraí. Qual Pokémon? Que Pokémon é o Pokémon de Sinnoh pra frente. Eu deveria mostrar a foto do Pokémon. O Pokémon de Sinnoh pra frente não é, tipo, cada... Você tem que entender, cada... Não, mas é vendido como Pokémon, não. É vendido como daí, Pokémon, não é Pokémon. Vamos lá. Tem que assumir que tem um critério. Deixa eu falar uma coisa. Eu queria entender o que era o mangá barra anime que ela estava falando, que era Hibori... Fala um pouco. Hidori no Hibe. Hidori no Hibe. Conta aí, Danilo. Conta, Danilo. Tá bom. Existia um cara punheteiro que não pegava ninguém, mas ele era um cara lutador forte, delinquente. Calma. Gente, eu gostava dele. Por alguma corda, e a menina virou a mão dele. A mão direita dele. Não é história nisso. Quer ver o ruim também? Sabe o que significa Midori no Hibe? Minha mão direita. Ah, não! Eu já assisti isso! Puta que pariu! Não! Eu parei pra procurar aqui! Diz que o nome não. Da... é baseado na tradicional comemoração do Dia do Verde. Mi significa belo, Dori significa pássaro, Ri significa dia, sendo que Hibe é o plural, dias. Mão direita é minha. Eu sei! Eu já assisti Midori no Hibe. O nome do mangá é baseado no Dia do Verde. A menina... Não é só botar o Marco Hibe? A menina de cabelo verde se chama Midori, eu acho. Seiji Sawahara, mano... é um jovem estudante colegial. Não, é Midori no Hibe. É Midori na minha mão direita, não é isso não? Não, não, eu acho não. Que, mano... eu tava vendo aqui na Wikipédia. Não, mano. Oh, peraí, Alan, o final do Midoriya no Hiba é quando a menina tá começando a sumir e ele tem que tirar ela da mão dele? Não, é esse? Não sei, porque eu não assisti, cara. Eu só assisti o primeiro episódio. Eu não aguentei, mano, não. Eu assisti isso até o final, velho. Nossa! Puta merda! Direita, isso! A única coisa que eu assisti até o final foi o anime de Sasha. Não, é, mas sabe o que é engraçado? Você Econo Quasar? Nossa! Eu assisti até o final porque Sasha é sinistro. Econo Quasar? Ah, tá. E a Sei luta da mulher lá que... Velho, a luta da mulher que ela usa cobre é muito boa, velho. O mulher, Sasha do nada... Eu vou aqui usar água, só que a água purificada, ela não conduz eletricidade. Ah, tá. A sua água tá purificada mesmo, aí quando a mulher olha, tá cheia de areia na água, ela... E ela vai liga a parada, a mulher morrendo trucutada, velho, aquilo é muito... Não, mas sabe o que é melhor? O Sasha é aquele, tá ligado, o Tereza, ele fala, saco, que eu vou dar, mano. Ele é um Walker, ele é um Walker pirata. Alexander, como é o nome dele mesmo? É Alexander. Não, tem um sobrenome. Ele tá falando do Hells. Não, que do Hells, não. Do Hells e o Alexander ainda são do caralho, velho. Nossa... Mas olha, do certo ponto de vista, Hellsing é ruim pra porra, velho. Cara, eu consigo. Sim, não, ele é... Mas eu não consigo assistir. Porque Black Clover, Pokémon e Hellsing. Fica ser trevoso toda hora, cara. Tipo, sou trevoso. Sim, sim. Mano, eu só queria falar isso mesmo. Eu vejo toda vez que eu assisto o Hellsing, cara. Puta merda, que forçação de barra. Do nada, na parte que o Alexander aparece lá. Aí começa a putaria dele com a Luca. O cara berra uns 30 vezes, velho. Eu acho que no episódio ele berra. Não, mas o melhor. 30 vezes ou mais. Eu acho que ele passou a vida dele toda colecionando jornal, tá ligado? Onde ele vai, suja a rua toda. Brota um bocado de jornal e ele... É o Luizinho espalha lixo, da baioneta que ele tira do cu. Ele tira a baioneta do cu. Só pode. É o Luizinho espalha lixo. Nossa, eu não falei pra você. Estou procurando rachadores. Cara, falando nisso... Cadê o anime, inclusive, Pica-Pau? Cadê o cara pra dar no Alexander? Agora, sério, vamos falar de Pokémon. Cara, a primeira... É ruim! Não precisa primeira falar, temporada é de Pokémon é incrível, velho. Mostra, quer ver? Mostra o amadurecimento de uma criança, velho. Não, a criança que caiu de pai. Cara, olha essa versão do Hellsing, eu recomendo. Certo, Ultimate? Ultimate? Como é Hellsing? Ultimate, Bridget. Ah, eu acho que eu já vi já. Agora, quer ver uma coisa que eu acho meio ruim? Sabe o que eu... Porra, eu acabei esquecendo. Ah, o Digimon, a partir do... O quarto Digimon já é ruim. Porque o cara tem que esmurrar Digimon pra pegar as datas, aí você fala que ruim, velho. Ah, esse é o 5, pô, esse é o 5. Ah, não, o quarto Digimon é do caralho, eu gosto. É o quarto Digimon é bom, gosto. É o que vira Digimon. Mas quem estiver falando mal de Digimon aí, velho. Tá pecando. Não, tá pecando. Eu assisti esse vídeo de semana. Tá cara, pecando mesmo. Digimon é incrível. Digimon 3. Digimon é foda, não. Não, mas, ô, Cláudio, sabe por que eu gosto de Digimon, Cláudio? Isso é pior. Digimon não é ruim. Cláudio, sabe por que eu gosto de Digimon? Porque eles são digitais e são campeões, diferente do Ash, não é? Porra nenhuma. Velho, vamos lá. Digimon é legal. Digimon 2 eu acho uma merda, cara. A gente ganha experiência. Eu assisti o 2. Ah, tá. Aham, é a mesma. Não, o Ash ele ganha o treinamento de um pouco. Fala, um dia você vai ser um mestre Pokémon. A escolha está dentro de você. Pokémon. Você só tem que banir lendário do campeonato. Vamos lá, deixa eu falar. Pokémon ensina a criança que o mundo não é um mar de rosas, que você não vai ganhar tudo só porque você não é especial. É isso, tá, velho. Tá, até parece que a criança vai entender. E ensina o porquê necessário de uma lixo. Sim, exatamente. Principalmente ensinou. Porra. É? Não, velho, mas é engraçado. Não, aí você se... Não foi muito sacanagem. Tipo, a Game Freak falando, pô, velho, que desculpa a gente vai dar agora pra fazer o Ash perder? Coloca um Dark Ray, pô. Não tinha uma forma, velho. Tá ruim, não, depois do Dark Ray eu acho, tá ligado? O herói de tudo, meu irmão. E Tobias não. Nunca mais apareceu, nunca. Tipo, ele só apareceu daquela vez, sabe? Ele nunca mais apareceu em lugar nenhum. Agora, e o engraçado... Não. Mano, o melhor do Ash é... Só pra não deixar o Ash ganhar. Só pra não deixar o Ash não. Ganhar. Mano, agora, o que que acontece com o Ash? Ele tem uma fodendo fazenda Pokémon, ele tem tanto Pokémon e ele não usa! Ele meu Deus do céu! Ele podia pegar a equipe Rocket pra ele. Mas aí que tá, parceiro. Que treinador é esse que só usa Pokémon forte? Eu. Tá vendo? Você não aprendeu nada. Não, o treinador é aquele que se pega você... Pokémon forte e transforma em forte. Não, você pega o Pokémon forte aí. Então, é pra isso que existe pedra de evolução. Eu não vou deixar meu Pikachu. Pokémon, vai virar Raichu, filha da puta. Vamos deixar de falar de Pokémon, porque eu vou rodar a noite toda aqui. E vamos falar do herói do escudo, que aquilo é ruim. Tá tendo Yusha. Eu não assisti, eu li. Tá tendo isso. Eu acho que eu li, eu gostei. Mas eu li, assisti e gostei. Eu já tava ficando irritado já, porque eles ficam pegando. Não, o Naofumi foi feito pra tomar. Vou falar, depois você fala. É tipo, tá, o que me irritou com o Tateno Yusha é que eles ficam usando a mesma coisa do começo. Tipo, e é pra ele. Parada no começo. Para falar com isso, nisso, mas, eita, não, chegou um momento que já tendo o herói lá, ele já tava super avançado e ele tinha que continuar se humilhando pros outros caras. A mulher chega pra ele lá, a Fitória, e fala: não, você tem que perdoar eles porque você vai precisar deles pra lutar no grande mal. E se você não perdoar eles, eu também não vou deixar você evoluir. Tipo, gente, quem tá fazendo as merdas são os outros caras, porque é ele que tem que ceder. Mas eu avisei que aquela porra é genérica. Eu avisei. Eu gostava do mangá. Eu avisei. Porque quando tá ruim o mangá, você só ignora e continua. O anime te obriga a ficar 20 minutos ouvindo aquela merda, velho. Sim. Vamos lá. Não, mas diferente, o anime ele tem corte de cena. Tipo, a temática é boa, a ideia de fazer o herói se ferrar é boa, mas você continuar com isso por 140 capítulos aí... É uma vitimização muito grande, mano. Desde que eu vi Tatino Yuchi, me mandaram ler, eu li aquilo genérico. Mas era um genérico que algumas pessoas iam olhar e dizer, cara, isso é um genérico bom. O problema é, mas eu adorei se quando... provou um genérico ruim. Eu gostei quando ele deu o truco na menina lá naquele. Existe a principal religião do lugar é o ódio ao Naofumi, correto? Sim. Naquele lugar, naquela região. Ele tá lá o tempo todo. Ninguém chega pra ele. Ele foi invocado lá. Da Ferrari disse, esses caras te odeiam. Tipo, ele só descobre isso depois que. Exatamente. Religião de ele. Não faz sentido. E vamos lá. E tipo, eles já invocaram ele ali pra justamente a outra. Matar ele. Que e outra questão, vamos lá. Era pra cada um ir pra um país daquele mundo, certo? Sim, era pra cada um ir pra uma parte do mundo. E o cara acabou de blá. Mas aí, no final das contas, ela ficou com os quatro? Eles só foram embora porque o cara, ele fez crotidão, ele invocou os quatro no mesmo lugar, não, era pra ser um só. Não, mas não foi só ele. E agora o melhor. Cara, deixa o Danilo falar, gente. Sim, deixa o Danilo falar. Tem a questão da luta contra o padre, depois a gente entra na luta contra o padre, eles chegaram, os quatro ficaram lá, não foi um pra cada campo. Sim. Porque os outros heróis são merda, eles são mais merda. Não, a solução não fez sentido. E a luta do padre, caralho. Era só ir lá naquela merda e bater nos clérigos. Aquela luta foi ficou junto por algum motivo. Foi muito interessante. Foi horrível. E ainda chega a Vitória e fala: não, você tem que fazer a paz com eles. Tipo, como se Naofumi fosse uma criança, tá ligado? Que brigou com os amigos. Não. Os caras estão me humilhando desde a hora que eu entrei. O mundo em si é idiota. E como o Naofumi reage é estúpido também, velho. Pra você ver, Tateno Yusha, ele fez uma coisa... Ele foi um uma história tão bizarra que começou a surgir um monte de mangá baseado nisso, só que com o cara se vingando, porque tipo, os japoneses leram aquilo e ficaram, não é possível que o cara não vai se vingar. Aí tem as versões que são bizarras, tá ligado? Que o cara pega, mata todo mundo, se vinga de todo mundo. Que tipo, é basicamente não. O Tata é no Yusha. Tem. Só que, eu não só sei que com os caras se vingando. Porque eu pegar costuma ler manhwa, né? Tem Dungeon Seeker, né? Ah, Dungeon Seeker, já vi já. Caramba. Cara, porra. Jogo, cara, me irrita. Sim. Puta queda lá, cara. Cara, só o level dá pra ler, mas não é bom, não. Eu vou falar sobre o Dungeon Seeker. Eu só gosto do... O maluco, o Junpei, tá queda. Ele vai... Isso, tá queda, Junpei. Sim, ele é estudante normal médio. Ele vai pro outro mundo, tá ligado? Convocado por um deus lá, que é escroto pra porra. E ele diz que vai se tornar herói. O que acontece é que, tipo, os amigos dele tudo fica, tipo, com status guerreiro, aldeano. E a mulher que ele tanto gostava, a menina da escola, sacaneia ele quando ele chega lá. Ele fica com status. Empurram ele na dungeon. Isso, abaixo do Z. E mandam tanto ele quanto a mulher pra morrer. Só que no final da... Quem morre é ele. Só que ele não morre porra nenhuma. E aí ele transcende a morte. Dele, e ele fuma com os amigos dele, pega o poder de um Lich lá, que ele começa a derrotar, e diz que vai se vingar. Isso. Quando ele conseguir sair do labirinto. Não. É porque você não entende. O poder de Lich dele não é uma coisa qualquer. Tipo assim, tá ligado? Ah, ele chegou num mundo onde só tem canibal, aí do nada cortaram a perna dele pra comer. Só que toda a parte do corpo dele é venenosa. Ele deu o braço dele pro Cerbero comeu, morreu com veneno. Aí depois ele foi lá e curou. Aí o canibal arrancou a perna dele pra comer, todo mundo morreu. E aí depois ele começou a virar um lich mesmo, aí você fica assim, olha que porra é essa? E é, o objetivo final é, ele tem que matar a menina que ele gostou, porque ela é a última que sobra. E tem uma outra participante... Diga, se fosse a força do ódio dele que deixasse ele vivo. Tipo, ele tinha... É a força do ódio dele que deixa ele vivo. Não, você deixa. Isso me lembra o Hiro. Você disse que existe outro motivo pra ele estar vivo. Não. Ele fica vivo, ele é puro ódio, tá ligado? Só que o que acontece? Quando ele tava começando a perder o ódio, essa menina que gostava dele, entre aspas, matou a outra menina que ele gostava, só pra ele ficar mais puto ainda. Meu Deus. Mas lembrou, sabe o quê? É Hiro, que é o herói que cura. É o Hiro. E tipo, seria o Hiro, nesse mangá é o seguinte, o mangá começa no final, que os caras estão lutando contra a Lorde Demônio lá. E aí, tipo, Hiro, ele é escravo do grupo. Porque, tipo, o grupo pega ele na vila, escraviza ele, começa a dar drogas pra ele ficar no mesmo viciado naquilo, e aí ele pode ficar curando eles. Tipo, ele já faria isso, mas só que a princesa lá é sádica e faz isso. E aí os caras... Você já chegou... Ele, tá ligado? E, tipo, aí ele fica... Ele é uma... ele fica escravo na jornada inteira. Só que aí, tipo, o poder dele, na verdade, não era cura. Ele descobre que o poder dele era voltar as coisas pro estado normal. Ele vai... Então, pronto. Ele vai... Na luta final contra... Deixa eu terminar. Na luta final contra o Lorde Demônio, ele consegue, numa fração de segundo no que ele faz a batalha virar pro Lorde Demônio. O Lorde Demônio consegue vencer os caras e ele vai lá e mata o Lorde Demônio. E aí ele usa a pedra de mana do Lorde Demônio pra resetar o mundo. E ele reseta o mundo e volta pra poder se vingar do pessoal que fez um monte de coisa com ele. Nossa! Não. E aí, quando ele volta, ele vai direto na floresta que tinha perto da casa dele e começa a comer coisa venenosa e se curar pra ele pegar resistência. Imunidade. Pra poder se vingar. É tipo, é basicamente, pegaram o Tate no Yusha e fizeram de um herói de cura. Não, mas sabe o que é que pega? Você já assistiu Punho de Ferro? O não, seriado da Netflix. Ah, é uma merda. Não, é uma merda, porque simplesmente pega um punho de ferro, falam que ele é maluco e metem ele numa porra de uma clínica de reabilitação. E você passa dois episódios vendo os outros drogar ele e você fala, que porra é essa? Cara, o meu problema com o punho de ferro é coreografia. Ele tem literalmente o poder do Kung Fu. A coreografia é uma merda. Luke Cage tem coreografia melhor. Luke Cage. Não, é verdade. Ele que vai jogando os outros na parede. Uhum. Cara, eu lembro que toda a temporada do Kike saindo do assunto mangá, ele tinha que derrubar uma parede, tá ligado? Sim. É, é tipo do Luffy. Sim, sim. É o Luffy de verde. Nossa, cara. Meu amigo. E aí? Cara. Sim, eu ia vamos falar do Soco Jack. É, nossa, eu passei todo o tempo lendo aquilo ali. Nunca assisti, graças a Deus. É do Fihiro, na verdade, o nome do mangá. Se eu pego o mangá pra ler, eu tenho que ler do começo pro final. Então eu me lasco quando a porra começa. E por que você não terminou? Por que você não terminou, então, o Kuroko no Basket? Tá na hora, hein? É, né? Porque ali. Não, ele consegue. O problema é, eu gostava da pressa de Soco Jack no filme, ela conseguia me empurrar, tá ligado? Porque ele diz assim, ó, olha, aí uns conceitos de culinária que vai fazer maluquice, tá ligado? É o famoso... Ah, Shokugeki no Soma, eu assisti ele todo, eu li ele todo. É o da culinária, cara. Tipo, só faltou o Jacan, ele fala, você é a vergonha da profissão! O Tom Pedro. Eu esqueci de falar uma coisa. O poder desse cara, ele também. Eu acho que é nesse que ele consegue também resetar as memórias. Não, é outro que consegue resetar as memórias. E aí o que acontece? Enfim, uma parada dessa. Lá, tem uns Aldini lá. É engraçado você rir com aquilo, cara. O cara no inverno é gordo e no verão o cara é magro, tá ligado? Nem falou nada com a gente. Ah, é divertido, pô. Quem não falou nada com a gente? O escritor daquele mangá, olha só, vai perder só de sacanagem. Então ele não segura o traço. Nossa senhora, Cláudia é muito desumilde. É super escroto. Volta lá e desmonta o PC dele todo. Cláudia, sabe um anime que eu adoro, mas é bizarro? Bentô. Nunca assisti. Cara, me mandaram assistir, velho. Eu não sei o que é isso, não, cara. Cara, é simples. São estudantes que não têm dinheiro, vão à meia-noite no mercado para cair na porrada para comprar uma marmita com desconto. What? Me manda o nome desse. Manda o nome desse. Mas o que é isso? Bento! Nossa, quer ver um que é ruim também? Back Grappler, cara. É ruim. Back cara, Rama. Deixa eu te perguntar uma coisa. É harem, hein? Isso é harem? Harem é horrível, velho. Back Rama? Não, hein, Danilo? Sim. Sim, fica harem. É harem, né? Já assisti alguns episódios. É tipo, o pessoal faz uma porrada legal. Pô, não, agora me desculpa. A galera faz problema de luta, eles ficam chamando de Bento Bros. Aí eles ficam. Agora, por quê? Aí, não, tem regra. Você vai chegar lá, vai chegar uma hora que a mulher vai colocar todas as marmitas que estão pra vencer. Você cai na porrada até um pegar a marmita. Pegou a marmita, tá. E vai ficar em você. Você vai pagar a marmita. Um, dois, três, tu sabe. Peguei a minha marmita, porra. Meu irmão, agora, quem nunca brincou, quando alguém tava quase te pegando, você gritava dois altos. O mangá o quê? Shokugeki. Mangá ruim, você falou. O mangá ruim. Ah, é. Como é o nome? Shingeki no Kyojin. Nossa. Shingeki no começo. Eu era do Carlos Santana, cara. Agora a culpa recai sobre Alan e Tavi. Não, Alan não, porque Alan falava mal. Eu falei do anime. O anime. Sim, sim. O anime fez bem, cara, o anime era incrível. O anime fez coisa boa pra porra. Cara, eu não lia. Pra esse fator, Alan Chiba falou, eu achei uma porcaria, porque os caras não usam a tecnologia que eles têm, aquilo ali só tá de enfeite, porque Chegou o episódio, o Eren vira titã. Aí na hora eu olhei assim, porra. Por isso que eu larguei. Por isso que eu larguei. É bem isso. Eu achei que o tema seria humanidade contra titã. Do nada fala, tem um titã do lado da gente. Tem um titã que controla todos os titãs. Ele é o titã que controla todos os titãs, mas ele não sabia. Então, tipo, o titã de ataque. Ah, vai tomar no cu. Tem titã de ataque, titã quadrúpede, titã diamante, titã macaco. Não, são sete, são tem sete, outra, sete, tem, sete. Tem outra vida outro, fora do, da muralha. É um bagulho bizarro. É, é o de ataque, o quadrúpede, o bestial, o... O gigante, o que era o colossal. Não. A fêmea, a titã fêmea, tem uma mandíbula. Eu acho que todo mundo aqui lembra de Shinjack. Cara, né? Aqui lá na escola, fake, e todo mundo da escola que assiste a Shinjack fala da mesma coisa, pra você ver como o Shinjack é gente, né? Ah, aquilo dali é outro reino que deve ter mandado aquele titã pra atacar. Sim, ok, a gente foi exatamente isso. Mas, tipo... Não tinha da sede de onde ser aquilo ali. Fora da muralha. Shinjack é de... podia ser de outro lugar. Pode ver. Agora, vamos lá. Eu queria perguntar uma parada pra vocês. Qual o anime de fantasia que tem uma batalha assim? Pode ser fantasia mesmo ou isekai fantasia. Tem as batalhas mais parecidas com RPG pra você. Pra mim, é Overlord e... Overlord e Goblin Slayer. Tipo, eu colocaria Log Horizon, Log Horizon, a batalha é mais parecida com o MMORPG do que com o RPG de mesa. Mas Goblin Slayer e Overlord tem mais, as batalhas mais parecidas com RPG. Faz isso no Grimar. É, mas Grimar é muito... A pessoa não sabe o que tá fazendo, não? Exatamente. Ah, não, mas no RPG, às vezes, a gente sabe o que tá fazendo, eu acho. Cara, quando eu vou ser da galera de Lucas, cara, as batalhas do Gelol, do Fairy Tail. Fairy Tail? O que que Fairy Tail tem a ver com luta de RPG? A batalha do Gelol. Só o Gelol. Não tem nada a ver com RPG aquilo, velho. Não, cara, você consegue fazer aquilo, tá ligado? Fica filha da puta. Ah, você tá falando o Gelol lutando, tipo, ele se bufando? Então, ele lutando. Não, nada a ver. Poder dele, não, pô. Não me lembro o poder dele. Há muito tempo. Geral? É da constelação. Geral, na verdade, é Geral, ele fica usando um monte de magia. Sim, ele é um arquimago. Ah, então eu não fui da puta se ele é um mago de verdade. Sim, é. Ele é um mago de parteio. E aí, na hora. Ô, que... Bruno, quer ver? Quer ver um? Mas, o Bruno, quando eu falo em batalha de RPG, é tipo, os caras, eles tentam se aproximar, eles ficam olhando, ó, cadê onde que tá vindo os caras aí, pô? Tá vendo? Tipo, não, então você quer saber? Aí eu, coisa de recurso, pensar em recurso, que... tipo, para ter uma explosão voando, pá, não, tem um manhwa que é tipo, parecido, que é a Return é Magic Should Be Special, ele é baseado em RPG. Porque o cara, ele é... Tem um guerreirozinho pequeno que luta com a Harper. Tem uma guerreira maga. Ele é um mago de desarme e tem outro sniper. Então ele sempre fica organizando os troços assim, tá ligado? Vem no seu velho, que... Goblin Slayer é meio aquele... tipo... Cada um tem o seu papel. A sentinela arranja mas... tem o papel dela. Ah, mas Goblin Slayer é baseado em D&D, né? Dando um titab aí, voltando pro Hiruma-shima. Você ficou me enchendo porque eu fico refazendo o David... O Hiruma-shima refez o Gelol várias vezes aí, ó. Não, para, velho. Mas quem é que gosta de fariteio, cara? Para, tá feio. Como assim tá coisa ruim? A gente pode não, pegar... mas David é, David é bom. Natsu não. Sim, pode pegar no caso do Hiruma-shima. Eu tô falando do... Do... Do... Que é o mesmo... Do... Rave Master. Ah, Rave Master é legal, cara. É a mesma coisa, cara. É o mesmo. Cara, Glory. Como é o nome do mangá? Do mangá que veio depois do Hiruma-shima que não vingou. Que era um pé espacial. Abel Black, mentira. Não, não, tá rolando ainda. É Abel, alguma coisa. A JBC tá publicando agora. Não, cara, não tá rolando, não, porque ele tá escrevendo um especial do Fairy Tail, que é. Não, tem uma missão de 100 anos. Não foi cancelado. É que fora o teu. Graças a Deus, pode ter acabou. Naruto tem... também. Né? Não, tem Boruto. Não, Boruto. Não, ah, não, eu só vi, não, o pior é o filho da puta do Kishimoto, ele tem o Boruto e o Samurai Hachi. É o Hachi Samurai ou o Samurai 8? Samurai 8, já foi cancelado. Cancelou, rapaz. Graças apagado. A Deus. Será que o Kishimoto faz? Apaga o Kishimoto da existência. Graças vai ser a Deus, igual o cara do Samurai X, então vai ter um sucesso na vida. Achei. E, eu, com rapaz, certeza. Achei o nome aqui. Kishimoto não volta mais, não, é duvido. Index Zero é o novo mangá do Hiromashima. Fiquem longe. Fiquem longe disso. Ele já reciclou o Heavy Master pra fazer Fairy Tail. Agora vai de novo. Por que ele fez isso com o Heavy Master, cara? Heavy Master era tão foda. Cara, não, cara, já deu o que já tinha que dar. Master... Heavy Master era legal. Aí, ó, Alan, um personagem que se não fosse guerreiro não seria nada, é o Harry Glory, cara. Ele tem arma mágica. Então pronto, vai. Um personagem não, que não, se não fosse rei, não sei. Não, vamos continuar no nosso papo. Tá bom. Próximo. Anime ruim, né? Anime ruim. Mangá ruim. Bora lá. Mangá ruim, anime ruim. Manhua entra nesse termo também? Entra, entra. Qualquer coisa. Não, eu sobra da ave. The King's Avatar. É chato. Putz. É ruim. Ele fala sobre um cara que ele era o número um. Jogando um jogo, do nada a empresa, mesmo porque ele era velho, decidiu dar um chute no cu dele, mas ele ainda era muito bom. Ele foi, começou a trabalhar no Lan House e tinha um servidor que estava lançando. Ele decidiu virar o top do servidor e toda hora ele ia pro torneio para ficar olhando. Aí do nada, assim que ele viu uma movimentação do personagem, ele falava: vai perder. Aí os outros: que isso, vai nada, ele é muito famoso, ele é muito bom. Ele vai perder. É, no final, ele perdeu. Ele era o Daigo, né? Cara, ele mesmo. Quando. Ah, não, você já terminou. Se eu falar de uma coisa que, tipo, pra mim, anime ruim é anime que eu tô assistindo e eu durmo, tá ligado? Eu nunca dormi com Vinland Saga, mesmo morto de sono. Não, Vinland Saga é muito bom. Não, cara, eu tô dizendo que eu nunca dormi com isso, mas sabe uma coisa? Tipo, eu tava na casa de Dele, a pessoa estava assistindo. Horrível, e eu dormi. Sal. E eu sei que ela vai me jogar pedra. Nossa, Sal é ruim. Velho, Sal você é tem o direito de não gostar. Agora, tipo, é um critério muito, sabe? Se você dormiu, não quer dizer que é ruim, tá ligado? Você então, dormiu, pronto, bora lá. Outra coisa. Olha, Pedro, é muito anime ruim. Bora pro anime ruim, bora pro anime ruim. Mas o negócio é bom. Tá ligado? Qual é o nome daquele anime que a menina morre com o guarda-chuva na garganta? Que é ruim? Aquela temporada do Shooter de Sal é horrível, cara. Não é ruim nada, é bom. Não aquele ali que do personagem que é lá ruim? Que é ruim, que a menina morre na escada com guarda-chuva na garganta, que todo mundo rola. Nossa, um rapaz é ruim. A Node é ruim. Aquele é muito ruim, cara. Só tem um horror gráfico. Por que a Node é ruim? Porque a Noda, ele tenta ser uma história de horror e acaba sendo apenas um gore, tipo. Você não fica com medo. É só gore. É porque é gore. Cara, a morte do elevador. O Zumaki tá muito mais medo. Mas de três ângulos diferentes, cara. Tipo, trapalhão. É o Feliad, é ruim. Pá, pá, pá. Não, é o Feliad, é bom, cara. Cara, não. Não, é o Feliad, é horrível. É só gore. Aquele... Ele não tem mensagem, tá ligado? Não tem mensagem. Ele não te assusta. Você não fica assustado com o Feliz. Ele não te choca. A única coisa que o Feliz faz é fazer você passar raiva. Ele faz você gostar do personagem, depois você mata o personagem. Quer ver outro personagem? Como é o nome daquele... Como é o nome daquele anime que tem um personagem que se chama Yu, que é a namorada dele? Tá cada um com a porra de um celular, que é ruim pra caralho. Não, é o final. Ó, o final é horrível, falar real. Não, mas o final é pra quem prestou atenção no começo. Porque no mangá não tem a dica, mas no anime tem a dica. Que você escuta a mulher pedindo ajuda. E ela é morta. E tipo, a pessoa, ela se esquece dessa cena, ela só vai lembrar dessa cena lá pro final. Tipo, no mangá não tem isso. A direção do anime dá uma dica pra você entender. Quando Alan, você. Tipo, Yuki, pra não se ficar você pra não, trás. Se você não entende aquela cena, você nunca vai entender por que, que a menina gosta tanto do Yuki. Sim, pra não ficar pra trás, eu vou conseguir dar um exemplo bom, e já é um mangá que eu recomendo, de você preferir alguma coisa que lembra RPG. Não é um mangá de fantasia, tá ligado? Não é um mangá de fantasia. Tem uma parada bem louco. É Golden Kamuy. A menina lá, a índia lá, que ela é Ranger, tá ligado? Que ela tem um lobo lá. Aquilo dali é como um Ranger tem que se portar em RPG, tá ligado? Puta que me... Vai lá, continue. Principalmente te tendo um companheiro animal que saiba rastrear. Toque o gol, também... segunda edição, é ruim. Toque o gol, toque o gol, cara. Eu não sei porque você... é ruim. Você a primeira gol, também. É igual Code Geass, tá ligado? Meu problema com o toque o gol é que ele tenta... Sabe que, tipo, eu vou fazer uns bichos, era pra querer fazer um cosplay, sabe? É. Alô? Como é o nome daquele anime, cara? De um guri que serve a uma deusa que é extinta, que do nada tem uma personagem fodalhona, que eles entram numa dungeon, que ele é um filho de Zeus. Dungeon Ideai. Isso que é traduzido. O que legal, custa cara. Pegar uma menina numa dungeon, uma coisa assim. Cara, legal, sim. Aquilo, velho, aquilo é legal. Pra temática que ele quer, é legal. E ele é de RPG. E o que eu mais gosto em Dungeon Ideai é que ele não pega RPG MMO, ele não pega RPG de mesa. Ele faz como se fosse o mundo de um RPG que você tá jogando, sei lá, um JRPG. Sim. E aí você tem que distribuir seus pontos. E aí ele transfere a experiência do jogador que transfere os pontos pra algo plausível pra um mundo, que é a deusa lá colocando os pontos nas costas do cara. Cara. Sim, eu gostei daquilo, velho. É, voltando, como é que o nome disso? Como é que isso é bom tendo nome? É errado pegar uma garota e uma masmorra? Nossa, é horrível. E ainda tem interrogação no final. O criativo dele, ele ser um cara tão foda que consegue pegar as minas, saca? Salvar as minas. Sim. Mas o problema é o cara. Não. Observe. O problema não tem problema nenhum no objetivo dele. Ele e as meninas se apaixonam por ele por ele ser um gal. Não foi, não. Inclusive, acho melhor. Tô falando que Drifters é ruim. O que foi? Cara, é. Drifters. É Hellsing, cara. É Hellsing, não. Tipo. É mais zero. Moderado. Quer ver outro ruim? Mais moderado. Peraí, não, um segundo. Continue falando de... Eu quero entender alguma coisa, porque se pai eu tiro pra assistir hoje. Você tá certo, mãe, é lá fora. Assiste o Midori. Você vai querer se matar no final, que era porque eu me lembrei. Coisa ruim assistir o Midori é muito ruim, velho. Não. Falando sobre cara que quer ter harém, eu me lembrei de sabe o quê? High School. Não, High School of Dead. Cara, o peito dobrando pra bala. Não, passar. Eu não engoli esse do peito até hoje, velho. Da bala passando. Se o Ace estraga, é porque o enredo não é bom. Exatamente. Não, porque se o enredo fosse bom, o Ace só era bom adicional. Vamos lá. Um moleque de 14 anos. Como eu tinha 14 anos quando eu assisti aquilo, eu amei. Mas quando eu parei pra assistir de 5 Cara, é uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo em alguns otakus. Gente, o fanservice, ele não estraga uma coisa, tá? Sim. Tipo, não importa se tem et ou não. O que importa é se o enredo é bom. Se o enredo é bom, o et só vai estar ali por estar. Tipo, ele não vai ser nem demérito e nem mérito. Tá? Pra mim, o et tá ali porque é japonês. Sim. Pra Olha mim, o et tá ali porque é japonês. Os caras estão num diálogo importante. Vamos lá, os caras estão num diálogo importante. Em vez de enquadrar a tá um foco no peito pulando por algum motivo, Depende. Projeção. Se ele faz isso aleatório, realmente, menos um tempo aí. Mas se ele faz aquilo porque ele quer dar a ideia que um personagem está olhando, aí 3 mil de QI. Tem uma coisa que eu acho foda, tipo, porque você é moderado. Que a mulher lá aparece e o Nobunaga fica perturbando ela de peitão chan, vira uma comédia, tá ligado? Vira uma comédia. Todo mundo passa a chamar ela de piada, peitão chan. A piada é o assédio, cara. Não é uma... É tipo... A piada é o assédio, saca? O Nobunaga quer pegar ela. Não, pelo contrário, o Nobunaga fica o tempo todo dizendo tudo que ela tem peitos e não consegue correr. Ô, Bruno, olha aí o balcão. É, porque que eu tô falando isso? É porque tem um pessoal que é muito... Que dá uma de puritano, tá ligado? Tipo, gente, seja de menos, por favor. Sabe um anti-pizarro? Code Geass. Nossa, não, Code Geass é... Eu falei de Code Geass. É engraçado. A gente já falou. Tipo, os caras tão pilotando a parada, os robôs... É, a visão aqui, cabeça pra cima, ombro. Quando vai pra mulher, é uma visão de trás da bunda pra cima, cara. É bizarro. Cara, eu tenho uma coisa a dizer. Você dentro do caminhão de pizza. Quando foram, quando, tipo assim, um dia eu tava conversando com o Luca. Eu tava perguntando, tipo, de mangá, eu costumava ler. Eu falei, cara, eu gosto de ler mangá, tipo, de mensagem, as paradas mais inteligentes, mas gosto de comédia também. Ele, pô... Leia esse mangá é super inteligente. Code Geass. Nossa. Code Geass tem uma mensagem, velho. O cara pode até se perder, mas tem mensagem. Caralho. O Alan. Eu parei Code Geass. Cara, o Alan, olha esse meme aí no balcão. Só que depois, velho, eu fiquei tipo, que porra ruim, velho. Não é muito bom, tá ligado? Cara, deixa eu mandar foto do Code Breaker nos outros. Cara, Code Breaker. Não! Que é a habilidade do Issei de High School de XD. Ele literalmente quebra as roupas. Não, tem um anime chamado Code Breaker. Que os caras são tipo assassinos e tem os poderes. Deixa eu ver aqui se eu acho a abertura. Já vi Code Breaker. Também tem. Fate Stay é ruim, não vamos nem comentar. Fate. Cara, o Fate é ruim. Não, não, mas do Fate Zero. O Fate Zero foi legal. Você gosta de pintar Fate? É, tipo, você gosta de Fate Zero, eu achei legal. É que eles não explicam como as porras funcionam. Tipo, você tem que saber que tem magia e eles não explicam como magia funciona, eles só fazem um bagulho. E a regra de luta deles é uma bizarrice idiota. Tipo, eu vou invocar um ser completamente independente. Ele pode não ir com a minha cara. Tenho 3 chances de fazer ele fazer o que quiser. Se o cara não tiver a fim de lutar, ele tá logo inútil. É. É porque Fate, na verdade, ele é só anime pra quem gosta do jogo. Eu sei, é um visual novel da galera de uma cena de sexo. Akame ga Kill. Quatro. Ah, cara, não, cara, ele só tenta ser violentinho pra galera. Você fala que a Kamiga Kill cai naquela parada que é o seguinte: o autor ele não tem ideia pra fazer um bom enredo, ele faz cenas de violência. Isso aí que eu acho. No primeiro capítulo, todo mundo, a menina boazinha tá torturando todo mundo. Nossa! Primeiro capítulo tem escravo, tem morte, tem a espada de um corte só, tem um tesourão. Não é uma maravilha, né? Cara, eu não lembro o nome, mas eu acho que Danilo lembra. Existe um mangá que é de um moleque que ele vive num lugar lá com as freiras, e pra ganhar poder, ele tem que chupar o peito da freira, tá ligado? Não, sei com não coisa, porra! Ele já falou dele, já? Mas já falou, já! Não fala mal da Maria, não. Faz sentido. Que agora, quer ver outro também? O Zé assistiu? Evangelho. Alguém assistiu o Zé, mano? Falando sobre Nossa. Anjo, cara, Freire, Zetman, Evangelho. Cara, o final foi meio merda. Eu li o mangá de Zetman e eu dropei no arco do amigo do cara lá, Kay, no final, tipo, ele, eu vou salvar vocês, tipo, era, só tinha meninas no lugar onde ele tava, e ele tava lá, tipo, começa a acontecer outras coisas, eu nem lembro direito. E era um teste, tá ligado? Tipo, aquelas mulheres todas morreram pra ver se ele conseguia salvar elas ou não. Eu, tipo, eu não vou ler mais essa porcaria. Não. Agora, Bruno vai me odiar por isso. Não é nem o sétimo que passa por isso. Peraí, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Cara, eu ia... Fale, PH, o que é ruim? Guts. Já acertei. Tem uma partezinha legal, mas não. Cê, cara, você que é elegante. Você pega a lição arco de Osaka, cara. Você não resolveu isso de Osaka. Quando o Kurume se fode e o bicho sai, fica legal. Sim, sim. Ali mas, começa a ficar legal. Mas depois vem os vampiros. Não, mas aí substituem os caras. Não, mas substituem o Kuron. Kuron pelos caras de Osaka, que são piores que o Kuron. Então. Não, porra! Você tem esse arco dele ajuda. O Kuron é uma pessoa boa. Aí ele morre e as pessoas começam a querer salvar ele, ressuscitar ele. Tá esquecendo? Cara, pro Hiro eu escrever bem, você fala esse arco, você tem que. Prender ele. Qualquer editora japonesa tem que ficar 3 anos, sem dar nada pra ele escrever. Aí quando ele aparecer, tá ligado? Quando ele aparecer, ele vai lançar um mangá bom, todo mundo palma o mangá dele, e aí tem que mandar ele de novo, tá ligado? Tipo... Não, e o Inuyashiki? O que ele escreveu depois de Inuyashiki é crime. Giant, cara, é idiota, Giant. Simples. Sim, eu parei pra ler Giant. A mulher é uma atriz pornô. Do nada ela aparece com um relógio. O relógio permite que ela cresça. Fica uns 15 capítulos dela sendo estuprada ou... enquanto ele tá gigante. Aí eu resolvi pular uns capítulos. Vira um pouco de Ultraman, saca? Porque ela fica gigante do Ultraman. Cara. Eu li... Bruno, olha o balcão. Nossa. Eu li tudo, cara. Eu li tudo. Deixa eu explicar uma parada. É, eu tava lendo Dad. Aí ela, o que acontece? Ainda tem um menino lá que parece que ele seria o protagonista. Ele conhece ela, se apaixona por ela. Depois disso, ele é uma pessoa que quer mudar a vida dela e tal, mas ele também sonha com ela. E coisa do tipo, a ponto que ela termina com eles e passa a namorar com eles. Aí tem um site na internet onde as pessoas dizem assim, eu quero um robô gigante. Aí o robô gigante ataca a cidade. Oxi. Alô? Não, isso é adiante. É tipo, eu quero... Repete aí que cortou pra mim. É tipo assim, ó, você chega lá no site, nesse site do Giant, escreve um robô gigante. Aí um robô gigante ataca a cidade. Eu quero um robô total. Aí ela ganha uma primeira luta e o povo é miserável porque entra no site e fica escrevendo. Logo, fica Giant... Toda hora. Logo, ela Giant... Tá toda hora e ela fica repetindo a luta. Agora, e quer ver um anime legal? Que... Porque ela não pode morrer. E aí se descobre que no mundo inteiro existem robôs que estão com relógio e ela é a única humana. Vamos lá. Bro, vamos falar do trabalho do cara. O trabalho do cara sempre é devagar. E não é chique devagar. A questão é, o fato do velhinho ter virado um ciborgue é o suficiente pra você sentar e ler... Mano, eu não acredito que numa variedade de anime ele meteu Hunter x Hunter como top 2 e meteu a Naruto Shippuden como top 10. Ah, não, tá de sacanagem. Tipo, numa nota de 10 a 0, o maluco me meteu Hunter x Hunter como um legalzinho. E, você tá de sacanagem que você botou Naruto aqui. Esse daí é modinha, pô. Puta merda. Eu só me lembro das tretas do My Name List. Tipo, essa foi o Metal Alchemist. Vamos lá. A galera não consegue ter uma coisa. O Metal Alchemist é legal. Cara. É isso mesmo, não, é My Name List. Não. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Cowboy Bebop é legal? Nunca assisti. Sim, nunca parei pra assistir, mas eu assisti um episódio outro, é legal. Qual é a parada do... E Sakura Card Captors? Não tem anos que não sei nada de Full Metal Alchemist. Logo, o público não renova. Ah, tipo, sai... quem assiste a FMA gosta. Sim. Aí quando sai uma coisa nova, a galera e começa a passar no meu anime list e com o Metal Alchemist. Porque tem uma galera assistindo. Aí vira sempre uma guerra desgraçada pra voltar no Fumeta, pra voltar em número 1. É idiota, cara. Cara, sabe uma coisa que eu li durante muito tempo e eu me arrependo? E por incrível que pareça, ele tá em primeiro. Porcaria. Sora no Toshimoku, cara. Eu pensei que você ia falar que Sora, e é verdade. Sora no Toshimono. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu gosto disso, cara. Porque eu gosto disso por um motivo. O protagonista, ele é ativo. Sim, sim, sim. Ele mas tá eu... lá no canto dele, ele olha... Não, ele tá lá no canto dele, ele já diz, hoje eu quero fazer uma sacanagem. Ele vai lá e faz, saca? Tipo... Melhor ele... corrida. Sim, porque ele é ativo. Não era vigiante por... Então pronto, agora vamos fazer. Sim, pronto. Vamos fazer um anime list aqui onde todo mundo concorda. Vai lá, top 10. E quando eu li a Sora, o pessoal falava assim, ó, cara, aproveita e lê a Sekirei. Cara, Sekirei é da mesma vez. Nunca parei pra ler. Aí eu fui parar pra ler. Nossa, velho! Sekirei é adulto mesmo, tá ligado? É adulto mesmo. E aí eu fiquei tipo, porra, eu tinha uns 15 anos, velho. Você leva pra mim lá? Demais. Porra, essa, cara. Você vai sair? Eu acho que eu vou com você. Você vai lá embaixo? Aqui. Bora pro top 10. Eu vou lá embaixo, vou fazer a minha, eu subir e faço a sua. Top 10, né? São 8? Que bom, cara. 10 pra onde? 10 pra onde? Acho que tá. Todo mundo. Mas o quê? Tá, todo mundo tem que concordar que é ruim, tá ligado? Eu tenho uma pergunta pra vocês. Ok. Por que que o arco que todo mundo gosta de Hunters é Quimera antes, sendo que o arco do jogo é muito mais divertido? Não, ó. Cara, o arco do treino, do... Todos os arcos do Hunter eu gosto, cara. É que é um arco de treinamento. Só a Grid Island, gosto, ele é legal. O que eu gosto do Grid Island é eu tô vendo os caras treinando. Tipo, não é Naruto. Naruto chega. Área Cachoeira com Rasengan. Episódio ele para e tá pronto pra ir embora. Não, pô. Ou então treinamento de Bleach, que é tipo, vou abrir aqui uma fenda nesse lugar. Aí você vai ficar lutando contra a sua própria espada por não sei quantos anos aí dentro. Quando mas você o que vencer, passa é diferente. Quando você vencer, você tá pronto. Saca? O treinamento aí quando ele sai, grande com o cabelo. Né? Eu vou chegar mandando 10. 10, Bleach. Ah, 10, agora, Hunter. Eu tenho uma pauta mais legal que vai colocar. Eu adoro as terras espadas, então. Não, é meu top ruim. É posso falar? Lixa a top ruim? Todo mundo concorda aqui. Gantz. Todo mundo concorda que 10. Bleach é ruim. Não, Bleach é horrível. Pronto, Bleach. Vamos pra outra pauta. Tem uma pauta. Não, peraí, só pra fechar, Alan, porque aí eu tiro o Craig aqui. Vai, fala. 9. Quem é o 9? Se Bleach é 10, muita coisa pode ser 9. Saul é 9. Saul é 9. Esse é o momento que as amizades vão começar a se separar. Então. Não. O cara falando mal do Saul na minha cara, irmão. Saul é 9, velho. Saul é 9. Cara, eu falei que a nota é ruim, eu expliquei. Me explica por que Saul é ruim. Cara, não, só, o que eu tô... para pensar. Se a gente comparar Bleach com Saori, tem o mesmo fator. No começo empolga, depois você abandona, tá ligado? Exatamente. Então, tá válido como um nome. A gente pode ver. Bleach empolga o primeiro episódio, depois os outros episódios é muito... Ah, 10, Pokémon. Então a gente investe. 9 é Bleach. Não, mas 9 serve. Porque Pokémon é 9. Porque você foi impressionado pela coisa errada. Pela proposta do anime? Porra! Não, a proposta dele não é a morte. É isso que me dá raiva, velho. É morte, cara. Bruno. Porque as pessoas podem morrer no jogo. Eu, tipo, Gente, é não muito é isso, não é isso, Alan. Não é isso. Bem, na cabeça de Alan funciona. Peraí. Oito, a Kamega Kill. Vocês concordam? É. Não, a Kamega Kill eu gostei. A outra é doida, Não, tá não, é descendo. É a lista do pior, então tá descendo. É do menos pior pro mais pior. Na verdade, eu não vou botar Kamega Kill. Não, é do mais pior pro menos pior. Porque Fate é ruim e só vai dar lutas. Mas é luta. Então, tipo. E vamos deixar uma coisa especial. Qualquer Fate, tá? Porque é tudo igual. Não, 9 também a gente encontra Cavaleiro do Zodíaco. Cara, Cavaleiros, pô. Não é Cavaleiros, se você assistir sem descrença, você chora, cara. No 10. Você gosta, cara. Se você encher a cara. No 10. Não, na real, quem assiste Cavaleiro do Zodíaco é só pra satisfazer ego de signo, tá ligado? Ah, meu signo é mais forte que o seu. Eu vi na temporada, depois não vi mais nada. Não vi mais nada. O 7 eu vou botar Naruto, cara, porque a qualidade cai. Não, Naruto é 10. Naruto é 10. Caiu muito. Não, cara, Naruto, a qualidade é cai. É o Shippuden. Pega um azeite, por favor. É o Naruto Shippuden. Se a gente for nessa, cara, a gente pode jogar Dragon Ball também, porra. Não, joga Dragon Ball. Não, também. Dragon Ball entra no 7. Dragon Ball varia, então teria que estar entre os 10 e os 5, tá ligado? É aí que tá. Mas não decepciona. A questão do Dragon Ball é Naruto, pô. É, a gente falou de coisa ruim, cara. Eu acho que 2, eu boto eu que sou fã de Gantz, digo que Gantz é 3. Não, Gantz é 8. Entenda uma coisa, é do menos pior pro mais pior. Sim, Gantz é ruim. Um é pior. Gantz é ruim. Não, vou explicar pra vocês qual é o meu critério pra dizer que algo é ruim. Não é simplesmente eu não gostar. É furo no roteiro, falta de sentido e pouca explicação. Sim. Sabe? Tipo, Saô tem pouco furo de roteiro. Faz sentido o que acontece pro mundo deles, tá? Tá bom. E tem explicação por que acontece aquelas coisas, tipo, basicamente, a mensagem de Saul é relativização de realidades. É tipo, o virtual é ou não tão real quanto a realidade? Se o virtual é aquilo que... Se realidade é aquilo que você atravessa, que você sente através dos seus sentidos, o que é real? Tá bom. A mensagem principal de Saul é essa. Eu preciso de um quinto lugar. Algo que todo mundo aqui concorde que é uma porcaria. Trigun é quinto lugar. Cavaleiro do Zodíaco. To Love Who. Não, To Love Who pra mim não. Não. Cavaleiro do Zodíaco é pior, velho. High School DxD é um 5. Cavaleiro do Zodíaco é pior do que High School DxD. Sério? Porra. Velho, a proposta de High School DxD é mostrar um moleque tarado com meninas. A proposta de Cavaleiro do Zodíaco não existe. Com o poder de um dragão. É doente. Sim, mas tem uma proposta. Você assiste aquela porcaria se você quiser. Tipo, pronto, 4, vai. Qual é que vai pro 4? Qual é que vai pro 4? Quarto lugar agora. Tá ruim. Quarto lugar, Helsing. Midori no Rib. Helsing. Esse é doido. Midori é 9, velho. Midori é muito ruim, cara. Puta que pariu. Velho, tem tanto anime. Não. O critério aqui não dá, é... velho. Olha só. O critério aqui não é o pior. É o pior que a gente leu. Tá ligado? E foi longe. Então, essas coisas aí são melhores do que Black Clover? Não. Black Clover é 10. Black Clover é segundo lugar. Ai... Não, é pior. Arifureta. Cara, meu oito tá vazio, cara. É o Finlied, eu vou falando aqui. O primeiro lugar foi o Finlied, cara. Porque todo mundo aqui assistiu o Finlied. E todo mundo de olho é Finlied. Ele recebe o primeiro lugar, tá ligado? Porque todo mundo assiste. Quem, rapaz? E todo mundo concorda que é o Finlied. Ai, boneco da minha. Qual? Aí, eu tô vendo aí até Cláudio. Até Cláudio. Ai, não, gente. Tá jogando LOL, gente. Calma. Ah, não, sim. Cara, que anime é esse, Bruno? Qual anime é esse? É o Fenlied? Você nunca assistiu? Não. O primeiro lugar... Não. O primeiro lugar... Não, o primeiro lugar vai pra Another. Peraí, eu vou pegar a cena. Vou pegar a cena que a mulher começa a chorar. É. Sim, a nossa. Não, mano. Nossa, mano. É o mistério mesmo. Não, mano. É com as mortes bem... Cara, não, a Noder é top 1. A Noder é 1. A Noder é 1, cara. É, a Noder é... Porra, a Noder é 1. A Noder merece, cara. Nossa, que anime ruim. Eu esperava muito mais que os caras fizeram. Porra, aquela, essa porra é foda. Quando eu fui ver, porra, é essa aqui, cara? Top 2. Que isso, Super aí, não, toque o Gu, cara. Bota aí essa merda aí. Toque o Gu. Toque o Gu é dois. Meu Deus do céu. A minha... Nossa, eu sangrei pelos olhos. Eu tenho um pequeno falecimento no meu quarto. Você tá maluco? Nossa, eu não sei como é que eu tive coragem de terminar toque o Gu, cara. Quer dizer, eu não terminei. Eu parei na viadagem do rei de um olho só. Eu quero colocar um desafio. Peraí. Um segundo. Como é mesmo o nome do anime do cara da mão? Eu achei engraçado. Midori no Rei. Do Parasita? Bruno, você tem que assistir isso. Pronto. Você tem... Eu lancei. Pra você comentar, você tem que assistir. Eu posso ficar a lista, tá ligado? Eu me lembrei de um anime aqui chamado Dimension W. Nossa! Pô, então cara, é, décimo lugar é Sal, nono é Bleach, oitavo é Midori no Rio, sétimo que isso, é Sal, FST. Ô, velho, tem gente aqui que gosta de Sal. O sexto é Raiz. Mas é um contra vários, né? Né? Quinto é Cavaleiros do Zodíaco, o quarto mas é Ganho. Não é muito ruim, não. Não é muito ruim, não. Sim, não é muito ruim. Dá pra assistir, cara. Você só vai dormir as... Agora, bora lá, bora lá. Top Power Rank. Top 1. O Bizão. O Bizão. Segundo. O Bizão é top 1. É o primeiro. E o primeiro é a Noda. Eu acho que eu já assisti alguns episódios de Noda. Eu vou fechar o Craig aqui. Então, bora, top Power Ranger. Top 1 é o Bizão. Ainda acho o top 1. Não, agora a minha pauta. Eu tenho uma pauta nova, uma pauta que vai colocar pra vocês pensarem. Que é o seguinte. Primeiro episódio bom, não é anime bom. Primeiro episódio bom. Saô. Saô. One Punch Man. O primeiro de Saô foi bom, o primeiro. Cara, Shingeki no Kyojin, cara. Shingeki no Kyojin. Primeiro episódio. Tira o capítulo do mangá de cativa, cara. Você fica preso naquilo, tá ligado? Você mas Cavaleiro do Zodíaco, até o primeiro episódio é ruim. Não, cara, é horrível. O primeiro episódio de Cavaleiro do Zodíaco te fascina. Porque você pergunta. Anoder. O que vai acontecer? Berserk. É, o de Anoder é. Como alguém. Não, Berserk não é. Berserk é ruim, cara. É ruim. Berserk não, cara. O Berserk é ruim, cara. Velho, até hoje eu não entendo. Sabe? Eu não entendo, eu não consigo entender. Cara, é porque Berserk, é tipo, você pega o mercado japonês, é entupido de shonen, mangá de menino. Aí você vai ler Berserk tem aquela pinta cabra macho, tá ligado? É, sim, super sim. Cabra macho. Old Spice cabra macho. Melhora no arco da Uru, mas até lá não. Sim. Cara, o que fez Berserk ser famoso é porque no Mad Show tinha uma parada ali que tava destinado pro público mais adulto. Então, Berserk funciona. Ah, vírgula, né, Bruno? Que geralmente quem gosta de gore não é adulto. Tipo, geralmente é quem quer se autoafirmar. É tipo aquele menino de 10 anos que fica falando da genitália a cada 5 segundos, tá ligado? Sim. Não. É a mesma coisa. Ver? Cara, não, só que a gente tá falando do público japonês. O público japonês... Primeiro episódio de Kikativa? O que Beza que apresenta. Ó, não estiver primeiro episódio um dos melhores primeiros episódios que existem no planeta Pokémon. Cara, Rick e Morty. Não, a gente tá falando... Não tem de, como negar. Sabe, A gente falou de... Mirai Nikki tem um primeiro episódio muito bom, cara. Você pega pela narrativa, tá ligado? A narrativa te pega. E a direção é muito boa. A parada que eles cortaram do começo pro fim foi muito boa. Eu não vou falar que o primeiro episódio de Hunter x Hunter é bom, porque ele não é. Realmente. É, paradinho. O remake é bom. Não, é paradinho. Nem no remake é bom. Ele fica bom a partir do terceiro episódio, quando ele começa a fazer os testes. Aí fica bom. De resto, o primeiro episódio não é legal. É simplesmente um guri deixando a ilha e indo atrás do pai que foi comprar cigarro. Mas hoje em dia, quando eu penso nele, ele é bom, velho. Eu quem? Não gostava quando eu era menor, One Piece, mas quando eu penso nele, ele é bom, porque ele mostra quem é, quem é o Luffy. Tipo, eu prefiro o Akainu. Quando eu começo porque no anime tem One Piece, eu não gostei. Mas quando eu gosto para Akainu. A construção do personagem. É o Kobe conhecendo o Luffy, né? É isso, isso. É ele saindo do barril. Ali você conhece o Luffy. Luffy é aquilo. Então, o primeiro episódio de Naruto é legal também. Sim, o primeiro episódio de Naruto é legal. Quando você continua assistindo Naruto, você percebe. Aí quando você começa a assistir Naruto, você fala: exagerado. Maldito primeiro episódio. Porque o primeiro episódio me prendeu até aqui. Não vai aparecer tão cedo. Vamos lá. É um mangá. O primeiro capítulo tem que ter impacto. Sim. Não, mas Mangá... não tem problema quando o impacto é muito. É Eno Shoubotai. O primeiro capítulo é bom. Vamos fazer assim, ó. Cada um fala um. Eu vou começar com o Claudio aí que tá aqui. E não pode repetir. Não pode repetir. Peraí, eu disse o primeiro episódio é o de Pokémon, porque foi o que eu mais vi. Eu acho. Acho que foi o primeiro episódio que eu mais assisti na minha vida. Ok, gente. Então pronto. Pokémon. Claudio, você quer falar de algum, tipo assim, com você? Primeiro episódio de anime assim que você acha que é bom, tá ligado? Que é foda. Escolha seu preferido. Não, eu concordo com a Alan. O primeiro episódio, também, dos primeiros animes que eu assisti na minha vida foi Pokémon. Porque, tipo, quando eu vi aquela cena lá do finalzinho do Ho-Oh, mano, foi épico pra mim. Mas. Deixa eu ver. Não, é isso. O primeiro foi Pokémon, vocês dois concordam. Calma. Não, mas não pode repetir, não. A temática não, é, você não pode repetir. Agora vem a mesa, né? Cara, eu não assisti, tá ligado? O primeiro episódio de uma coisa assim que eu assisti, se eu for antes. E fui lendo. Fui comer de tanto ler. E quando eu assisti o anime também. Não, porque no anime é bizarro. Foi Heavy Master, cara. Quando eu li Heavy Master pela primeira vez. Nossa, cara, é bizarro. O primeiro capítulo é, tá ligado? E você fica tipo, porra, velho. Além de rir muito, você quer saber o que vem depois. Então, pra mim, Heavy Master. É, porra, eu concordo com você. Heavy Master é foda. E aí, Danilo? Cara, Mob Psycho. Pô, não, o primeiro episódio de Mob não é tão bom, não, velho. Eu gosto. Eu ia falar, mas aí eu me lembrei que eu não gostei de Mob Psycho pelo primeiro episódio. Tive que continuar assistindo. Não. Ele introduz o Regen, ele introduz o Mob, introduz os poderes. Pra mim é bom. Não é foda, porque tá bom. O One, ele publicava. Ele publicava por ele mesmo. Então ele não tinha que fazer o episódio. Tipo, se eu comparo o primeiro episódio de Mob com o primeiro episódio de One Punch Man, aí realmente é injusto até a comparação. Que é uma merda, sim. Mas o primeiro episódio de Beelzebub eu morri. Era uma vez um lindo cavaleiro que estava lavando roupas no rio. O Oga lá fogo nos caras no rio. Então vamos lá, né? PH. Eu? Sim. Porra. Então, são muitas emoções, né, velho? Preferidos, né? Vou falar os meus também. Não, calma. Primeiro episódio marcante, Fullmetal Alchemist, cara. É bom. Porra, sim. É realmente. Sim. Pera aí. Me lembra aí como é o primeiro episódio. Porque. O padre? O do padre, que a mina queria citar o namorado, o padre tava enganando todo mundo lá na cidade. No Brotherhood é igual. Sim, não, é a mesma coisa. Pequenas diferenças. É a mesma coisa. Se ele corta, se essa parada corta em 12 episódios. Porque o antigo corta. Já tá pronto. Corta pode 12 episódios. É que eu assisti os dois e eu preferi o Brotherhood. É que eu confundo os dois, então não me lembro direito. Cara, episódios, é um episódio bem completo, porque em ambos ele explica a parada da explica o que aconteceu com o irmão dele, e ele mostra quem ele é, tá ligado? Que se eu não me engano, no final do episódio é ele tirando a capa. Sim. Isso, a questão da pedra do... Isso. Sim, é realmente, pô, PH jogou baixo agora. Felipe! Olha, mano, velho, tem muita. Tem o próprio Naruto que você fala, tem o Valen de Saga que é de fuder. Velho. Então. Mano, eu vou botar aqui. Que que ver minha tia lá, ninguém fala dele, mas que eu acho foda pra caralho. Ué? Eu gostei muito do primeiro episódio. Seu irmão o quê? Recreator, velho. Ela tá onde? Nossa, eu falo de Recreators direto, velho. Recreators é um ótimo anime, eu não sei porquê. Recreators é muito bom, velho. A gente não começou sobre Recreators, tá ligado? Porque vai pra aquela parte de coisa boa, né? Sim, ReZero não é tão interessante assim no primeiro episódio. Não? Cara, não. ReZero é o primeiro episódio. Me lembrei de um. O primeiro episódio não é bom? Como é isso? Não. Eu me lembrei de um aqui que ela adora. É Boku. Ah, gente, pronto, lembrei. Na uma anime que ela não fica mais calma. Oxi, não! Posso ver que ele é na imagem? Ele já não é. Ele não é um dos melhores animes. Ele é uma das melhores obras da humanidade. Eu só tenho um problema com o vilão seu professor, porque era muito óbvio. Tipo, era muito óbvio que eu me neguei a aceitar. Peraí. É que era tão óbvio que você não acreditava, tá ligado? Mas essa parada da aranha, ela tá lá parada. Você não tá entendendo. Quando o professor entrou, a câmera deu um 360 graus em slow motion. Tipo, não pode ser o cara. Tipo, que merda. Aí eu ignorei. Mas sabe o que é isso? Foi o diretor falando assim, ó. Você está olhando pra aranha no emaranhado e você não vai enxergar. É isso. Porque basicamente ele é uma aranha, tá ligado? O vilão. Ele é o merda, né? Com o trampolim. Então, Cláudio, aí, você ia falar de quê? Disfarça Pokémon aí, a gente não pode. Fala, Cláudio. A gente não pode dar essa bandeira lá, não. Cara, se você me disser que essa cena do Ash, do Pikachu salvando o Ash, não é uma das coisas mais. É bom, só que. Liga de Pokémon, bora falar de outro. Mas é bom. Sim. Cara, é uma direção muito boa, velho. Eu não quero sozinha, velho. O primeiro Digimon também era bem legal, velho. Digimon é legal, mas não é cativeiro. Não é, cara. Digimon, eu falo pra vocês. Digimon é nostalgia. Pokémon não é. Não, qual é o critério que você... Pokémon é uma coisa mano. O 3. Não, eu te mostro... Eu te mostro, cara, velho, é muito bem escrito o Pokémon, velho. Principalmente os episódios que o Takeshi escreveu. É muito bem escrito. Deixa eu explicar a parada, Cláudio. Quer ver o que é interessante no começo? Cláudio, é pessoal. É gostoso. Qual é o critério? Você assistiu o episódio e você falou, pô, eu quero continuar assistindo, tá ligado? Você não largou. Bom, vamos lá. Teve um anime que eu assisti, que tipo, o primeiro episódio eu amei e amei todos os 12, que foi Junie Tyson. Me critiquem, mas... Posso falar o meu? Porque... Posso falar o meu segundo? Junie Tyson. Parece que é Junie Tyson. É, Juju Tyson ou Juju Tyson. Gente, vocês nunca viram Junie Tyson? Não. Nunca vi, não. Ah. Não, meu Deus, mentira. Peraí, que ele não... I never see this before. Velho, não sei se você tem que ver isso. Cara, isso é romance, cara. Eu sei o que é isso, velho. Velho, Junie Tyson pra mim foi o ápice mesmo. O primeiro episódio foi muito foda. Foi muito, foda. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra tudo. Primeiro episódio foda pra mim, além do FMA. Eu vou te falar que o Katekyo Hitman Reborn, ele teve um impacto, mas não foi tão grande. Não, ele teve um impacto. Porque... É pessoal, né? Não, é porque assim, ó. Vamos lá. Vocês já choraram com o primeiro episódio de alguma coisa que vocês viram? Porque o primeiro episódio de Pokémon já me fez chorar. Nossa, isso é muito frouxo. Não vou dizer nada. Mil de Naruto, tá ligado? Que até o primeiro você acaba de rir, de chorar lá. Mortes que me fizeram chorar foi Jiraiya, Netero, Taito. Jiraiya, cara, né, porra! Não, cara, Netero não choro, não, velho. Porque o Netero ele morre pra mim. Eu achei que poderia explorar do mal o Jiraiya, velho. Não, é porque eu gosto. Eu gosto muito do Netero, tá ligado? O Jiraiya é uma cópia do Mestre Kami, tá ligado? Jiraiya não é uma cópia do Mestre Kami, porque o Mestre Kami não é FDP igual o Jiraiya. Jiraiya é maldito. Já me fez chorar, mas não. Do Gogumelo. Sim, o genérico. Foi o Kaito. Cara, porra, do Quem Cai Sem foi chorar, velho. Foi foda. Quem Cai Sem foi, velho. Quem Cai Sem foi. Então, você conta o primeiro episódio que fez chorar? Ou, tipo, quando chegou no... Não, eu que falei. Primeiro episódio é foda. O primeiro episódio pra mim, eu vou reconsiderar a minha fala. Porque meu foi muito bom, mas Johnny Tyson foi aquele anime que eu assisti e falei, eu vi o primeiro episódio, falei, vou continuar. Obrigado, Itabira. Meu segundo... Meu segundo voto é no Quem Cai Sem, cara. Deixa o cara falar. É que eu tô no meio da rua, porra, tô gritando aqui sem querer. Opa. O que me fez entrar em desespero de tanto chorar foi quando eu assisti Made in Abyss. Aquilo ali pra mim. Porra, Made in Abyss. Ah, Made in Abyss eu não assisto nem. É muito bom, aquilo, cara, Made in Abyss. Aquilo ali eu não assisto, aquilo ali é velho, não se brinca. É porque você acha que é gol, mas não é esse gol todo. Mas não é, pô. Não se brinca, é criança. Não, é aquela questão. Não vai esperar sua mãe, não? É aquela questão. Você quadra sabe que é perigoso. Então, fala que tá com medo, comigo? Sim. Porque eles podem realmente morrer. Então, funciona. Sim. Não, fala que a gente já tá lá embaixo. Não é Offline. Não, não é Offline, que é só pra te chocar. Mas eu é, acho. É aquela questão, tipo, o Mediamis não era pra ela tá lá. Ela vai lá de ousada por causa do negócio da mãe dela. Mas por que que o cara, o doente foi. Não, ele pensou, calma, ele tava em casa, não, eu fico imaginando uma cara, ele tava assim em casa, pô, meu, eu tenho que fazer uma parada aí pra vender, pô, vou pegar um mundo bem sinistro, tá ligado? Bem sinistro mesmo, e aí é eu vou... um mundo sinistro, é um buraco sinistro. É só um buraco, pô, não é um mundo, é um buraco ali. Aí eu vou colocar... Não, mas não é que você tá no buraco, tipo, se ele não tivesse no buraco, ele não estaria fazendo a mesma merda? Não tô falando dela, tô falando o cara lá, o doutor, vamos supor. Ele tava fazendo filha da puta com as crianças. Porém, ele só que tá no buraco, ele já é filha da puta. Se ele... Ah, peraí, gente, o Trash vai me matar, calma aí. É tão tipo, eu fico assim imaginando, o cara é sádico, irmão. Cara, ele é sádico, ele é o vilão do bagulho. O escritor é o vilão, não é o vilão. O escritor que é o vilão, porque ele faz aquilo com a pessoa que tá lendo, cara. Sabe? É o primeiro mangá do cara, velho. Mas meu cara tá... Lembra da teoria do porão? O cara devia estar na teoria do porão, tá ligado? Tipo, mais de 10 anos pra escrever isso aí, cara. E você? Porra, o cara é miserável. Não, isso é o resultado de um crime de 10 anos. Sim, ele pegou... Mas cara, ele... Ele foi inteligente. Você tem um personagem que você teme por ele. Você mostra o que pode acontecer. Ele você se importa merda, com ele. E você vai ver a história. Não, mas é isso. Não, foi tão bom que você está preocupado pessoalmente com ele, Alan. Exatamente. Mas eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que é bom, mas é não, sádico. Cara, é tipo... Eu parei de assistir rock. Eu fiquei com pena do Rock pessoas 4. É tipo, eu parei de assistir Yu. Eu parei de assistir Yu porque eu sabia que ia dar errado, tá ligado? Comer um bagulho. A série lá da Netflix. Eu parei no capítulo que tá tudo bem, eu disse, eu não vou continuar. Porque eu sei o que é que os diretores estão fazendo. Eles estão me mostrando a parte boa, porque vai vir coisa ruim por aí. Tipo, eu que crio. Você não vai ver nada, então, né? Porque é sempre assim. Eu tenho a opção de querer sofrer algumas coisas e outras não. É uma opção minha. Então, já que eu percebi a armadilha que o escritor está fazendo e eu não quero passar por ela, eu não passo. Isso não quer dizer que a coisa seja ruim ou não. Mas a parada da minha vida. Ah, meu Deus! Ele pegou criança. Não, velho. Isso pra mim é sádico, tá ligado? Você pegar criança pra colocar. É só menina é tipo, que é criança, o é maluco tipo é um robô. É tipo matar cachorro, tá ligado? Em filme. É a estratégia, né? Estratégia. Mas são estratégias, cara. Tipo, Machado de Assis faz isso às vezes. No, tem um conto de Machado de Assis chamado A Causa Secreta, no qual a causa secreta, na verdade, foi uma tortura que o cara faz de um rato, tá ligado? Ah, tá. E ele descreve o cara torturando o rato e, basicamente, o que é que ele tá falando com isso? Que nós que estamos lendo somos tão culpados do deleite que a gente tem ao ler uma obra quanto a pessoa descrita ali sendo sádico. Então, tipo, o fato de você ler algo que tem sadismo faz de você sádico também. E o fato de alguém escrever sadismo também faz algo de sádico. Porque a escrita, a criação em si, quando você cria algo, tem algo de você ali. Então, o Machado de Assis, ao mesmo tempo, ele está criticando o personagem que está olhando outro personagem torturar, está criticando a pessoa que lê, não só esse conto, mas todos os outros contos que tem tortura, e está criticando ele mesmo. Que escreveu. Que escreveu isso. Que foi capaz de escrever uma coisa dessa. Porque uma pessoa boa não conseguiria escrever uma coisa dessa. Chegando nessa questão, cara, a gente tem coisa que eu assim, se bater. Nossa, cara. É porque eu posso pôr um capão, é bom. Nossa, quem estiver fazendo suco aí, tá? Dedé, eu quero tomar também. É, Full Metal. Bom, realmente. Sendo que eu não Pokémon pra frente, porque, sei lá, eu sou um pouco avessa a esse negócio. Cara, eu gosto de. Se tem uma coisa que. É obra não linear, tá ligado? Eu adoro obra não linear. Só que, tipo, eu odeio. É, eu já pelo. Indo ao contrário, sendo contraditório comigo mesmo, eu odeio obra periódica, tipo. É, Monstro da Semana, tá ligado? Eu não sei porque durante tanto tempo eu consegui assistir Sobrenatural. Eu odeio da semana com todas as minhas. Sim, sim. Porque, tipo, no final das contas, cara, a música da semana é estranha, velho. É bem bizarro, né? É como o Alan falou, porque muito monstro da semana, mas era pé do carro, tá ligado? É. Não, monstro não, do dia, na verdade, né? É, monstro do dia. Não era semana. Passava uma vez por semana, tá ligado? Não, é porque era de semana em semana, entendeu? Então a gente chama esse formato de monstro. Toda chega, senta lá e assiste seu Pokémon, não é isso? É a mesma coisa. Não, é porque antigamente o Pokémon era diário. Pô. Ah, eu não sabia disso, não. Isso era na coluna da Record, programa da Eliana, eu lembro disso. Não, eu tô falando o episódio lá de onde vem. É semanal. Japão, é semanal. Eu não sei se Pokémon era semanal, porque Pokémon é outra coisa, né? Pokémon não é semanal. Até hoje é semanal. No Japão, sempre se teve esse formato. É porque Pokémon não é anime de temporada. Pokémon, ele não passa. Acho que ele não passa no canal de anime japonês. É, eu acho ele que passa, eu... pô. Não, ele tem outro canal, se eu não me engano. Eu não sei dizer. Mas eu já ouvi dizer que, tipo, ele é sempre questão de produção, tá ligado? Porque, tipo, pelo menos eu até hoje. Sempre que sai aquelas paradas de temporada de anime, é tipo, temporada de inverno, temporada de verão, Pokémon nunca tá lá. É Pokémon nunca acabou, na real, né? Porque Pokémon não é anime de temporada, Pokémon é anime comercial. É, que ele pode... acaba. Melhor aqui é Danilo, que manja mais dessas paradas. Porque até onde eu sei, normalmente... Eu já assisti Pokémon semanal, a partir do... mas eu não sei te dizer se Pokémon, a primeira temporada, foi semanal. Deve ter sido, né? Sempre teve formato... Ah, não, era semanal, me lembrei agora. Era semanal. Semanal. Teve... Até hoje é semanal. Porque teve a treta lá dos... Dos ataques assim, epiléticos com o Porygon. Porygon, os caras disseram que foi o Porygon. Porque foi no episódio do Porygon, e você não ia tirar o mascote, né? É. A culpa foi o Porygon, coitado. Ele é dos animadores. Cara, não. Pokémon... Passa em canal de anime sim, porque é na TV Tóquio. Pá, é TV Tóquio, é isso mesmo que eu falo. É TV Tóquio, passa em canal de anime sim. Domingo de manhã. É. Quadra aqui, o inimigo. É coisas que a gente vai lembrar. Ainda tava falando do top, do melhor episódio. O que foi que eu perdi? Não, eu tava falando aqui que sobre coisas. Primeiros episódios tranqueiras na minha mente, tá ligado? Cara. Aí eu me lembrei do caminho de Golden Kamuy, cara. E porque eu gostei do primeiro episódio, velho. Tipo, ele te cativa a continuar. Porque o primeiro episódio, os caras não fazem questão de esconder a trama, tá ligado? Ou de ficar dando rodeio. Tipo, olha, teve um maluco que ele tinha um tesouro do caralho. E aí ele pegou e tatuou esse tesouro na costa de N prisioneiros. E agora tem uma... todo mundo. Sabe disso? E porque o cara vai atrás porque ele quer esse ouro, tá ligado? Que é o único ouro do Japão. E tipo, e o protagonista, ele, um amigo dele morreu e ele prometeu cuidar da esposa do amigo dele. E pra fazer isso, ele precisa do dinheiro. Eita caramba! Tá moendo quem aí, pô? Rapaz, esse som vai sair no áudio. Eu vou ter que dar explicação. Não. Cara, eu tava pensando aqui sobre... Sabe um episódio bom de Yu-Gi-Oh? O 5DS, o primeiro. Cara, o 5DS era tão legal, velho. No meio do caminho tá uma desengolada, velho. O 5DS é o melhor Yu-Gi-Oh, cara. Cara, Yu-Gi-Oh Cyberpunk. Assim. Sim, sim. Ah, eu errei essa corrente, né? E tipo, tem todo aquele negócio de como é o nome? De A galera de satélite da... Sim. Porque, tipo, aquela antigamente tinha um reator e explodiu. A cidade foi pro caralho. As pessoas ricas, sim, construíram uma outra cidade e cercaram a cidade jogando somente lixo. As pessoas que moram na outra cidade não podem passar pro outro lado. Qualquer, sim, criminoso é recebe uma tatuagem na cara, por isso que o protagonista é dentro, porque ele foi preso. O protagonista que foi preso de Yu-Gi-Oh! Por tentar entrar, por invadir. A história dele é o seguinte: ele tinha um amigo, o plano dele era fazer uma moto. E o Gui e essas pessoas duelo nas motos. Era fazer a moto juntos, atravessarem e emigrarem para outra cidade. O amigo dele trai ele, rouba a moto e a carta dele. E ele fica lá. Não, então, durante esses anos, ele construiu uma moto para conseguir atravessar e conseguir a moto. Outra moto de sucata, ele ficou achando de sucata. Sim, para conseguir a carta dele de volta. O duelo. Ô, Danilo. Eu quero que, sim, você conte, rapaz, a história do Yu-Gi-Oh! De baralho de ação. Aquilo ali que é muito bom. Ah, mas eu quero... Ah, não, Arquivi não, velho. Arquivi não, velho. Arquivi é, cara, ruim. O Arquivi era legal até trocar de dimensão. O Arquivi era legal até o cara dar a sua no outro. Nossa, meu. Muito bem aquele dia, velho. Arquivi, eles fazem baralho de ação. Eles interagem com o mundo. Eles vão... do digital interagem de realidade projetada. Então, o meu amigo que conseguiu rastrear, ele é outro, não é o que comprou, não, é outro. O que comprou, ele não sabe. Oxe, isso aí. Que é isso aí? Tá falando aí? Sem Cláudio. Mas tenta ver, mano, por favor, um site que tem. Peraí, peraí. Pronto. Vamos lá. O cara sumiu, tinha um duelo. Então, em vez de... Não, o mundo. O campeão sumiu antes de um torneio. Em vez de aparecer, pô, o cara sumiu. Sumiu no cara, a família do cara não. As pessoas começaram a praticar bullying no filho porque o cara sumiu. É, tipo de anime. O Sakaki, é. Cara, é bizarro. Tipo de anime. O Arquivi, o Arquivi 5, né? Como aí, aí um cara... Mas pelo menos o Arquivi é melhor do que o outro, que era de alienígena, né, não? Alienígena? Cara, eu digo uma coisa, o Cezal no geral... Ah, o Cezal no geral... O cara, no geral... Claro, é insuportável... Ele é bom? Não, o protagonista é insuportável porque o pior tipo de protagonista... Sim. Imagine o Naruto mais burro. Mais burro e mais lerdo e bondoso. Bondoso. Pensa, é mais burro do que o Asta? Sim. Cara, mais burro que o Luffy? Sim. Sim, mais burro que o Luffy. Não, mas óbvio, vamos lá. O Luffy não é burro. O que falta em Luffy é conhecimento acadêmico. Qual é a parada? Mas ele é bom em perceber... O cara não sabe jogar o jogo. Ele tem sabedoria, não inteligência. Aparece aquele... o Yugi, o Farol 2.0, o Astral. Ele fala, cara, sim, a jogada tá errado o caralho, eu vou jogar. É isso. Ah, então pronto. Isso aí é o novo tipo de burrice. Okay. Entendeu? Ele melhora, ele fica interessante. O plot, os primeiros vilões, são dois vilões que querendo te matar, ele cai no meio. Cara, nossa, velho. Vocês falam falando de Yu-Gi-Oh! E coisa que foi. Melhor Yu-Gi-Oh! É G5, rapaz. Eu ia falar do primeiro. Clássico é bom, rapaz. O problema do clássico é só o jogo. O problema é que as regras que é cagada. As regras que é cagada. É só o jogo, mas o clássico é bom. Mindbreak! Monstro, você tá me chamando pra ver Yugi ganhar de todo mundo. Eu tô nem aí pra regra, maluco. Eu quero os ver Yugi inimigos detonando. Do Yugi eram vou inventar parecidos. A regra aqui, sabe? Sim. No GX, o que eu acho que melhorou, tá ligado? A dinâmica, tipo, de você se importar com os personagens. Eles tinham uma história, era relevante, mesmo, tá ligado? Né? Não, cara. Comparado com o clássico. Cara, nada, cara. Era tipo assim. É porque bobagem. No clássico só o Yugi e o Joey que duelava, pô. O resto não duelava. Não é questão. É tipo, vamos lá, eles estão no colégio. É sempre o Crawler querendo fazer alguém duelar com o Yugi pra expulsar. O Yugi. Com o Jay. O Yuki Judai. O Yuki Judai. Sim, sim. Pra expulsar ele, cara. Era... Mas eu gosto do Jay. O Jay é legal. Cara. O que acontece? Nossa, assim, o arco da Sociedade da Luz é legal. E o arco da Yu-Gi-Oh! Também é massa, velho. Os caras gostavam tanto de Yu-Gi-Oh! GX que a gente tinha as escolas, tá ligado? Lucas era o Obelisco. Quem era o Slifer, velho? Que eu não lembro. Era o Wallace que era o Slifer? Preguiçoso, quem era o Preguiçoso? Não, acho que o dono do Slifer era... Cara, era eu pensar no mundo de Yu-Gi-Oh! Cara. O que é um Obelisco profissional? Ele não é um pro player. Não, é um vagabundo. Ele é um pro player. Não, porque é vamos lá. É pro player. São, pelo que eu entendi no mundo de Yu-Gi-Oh, são torneios. E pra você ganhar dinheiro, você tem que vencer. Sim. Ele, escola, só que você tem patrocínio, não. Não, mas, você tem aquela não. Putaria toda. Então, peraí. Você tem que entender que no universo de Yu-Gi-Oh, dinheiro não vale quase nada, né? Porque as pessoas comem de graça. Não, usam a mesma roupa. É duelo, é tipo, o cara tá dormindo na casa. Você não pode tirar a casa de meu posto assim, não, porque você tem que me vencer no duelo pra conseguir tirar a minha casa. Exatamente. Mas, velho, sabe do que eu me lembrei agora? É um anime que eu tenho que parar pra ver depois, porque eu não lembro direito. Medabot. Eu tenho a impressão, porque eu não. Quando eu vi era muito pequeno. Mas eu tenho a impressão que Medabot ele tinha um universo complexo. Tenho a impressão. Medabot não é ocidental. Medabot não é oriental, não, porque é ocidental. É porque no jogo. É baseado no jogo. Porque eu vi parte de um episódio e aí eu tava vendo que o cara, ele não tem dinheiro pra ter um Medabot. Sim, ele não tem dinheiro. Sim. Diz que ele compra, ganha a sucata velha sim, lá. Sim, tá até bem todo. Cara, eu ia falar em relação ao GX, tipo, em cada um você consegue ver uma parada, tá ligado? No clássico é tipo, olha só, isso é Yu-Gi-Oh! Mesmo quebrado, isso é Yu-Gi-Oh! Sim. Porque eu tava falando, não é a história, cara. É bizarra, realmente. E é o famoso monstro da semana. Só que ao invés de monstro, era oponente da semana. Babaca. O coleguinha babaca. Só que a questão, o que eu tô falando é a questão dos personagens, tá ligado? Tipo, se você pega o Yu-Gi-Oh! O clássico. Os personagens do Bruno. É porque, Bruno, explica pra Bruno que o Yu-Gi-Oh! Clássico não é o Yu-Gi-Oh! Clássico. Ele não é o primeiro Yu-Gi-Oh! Explica pra Bruno que o Yu-Gi-Oh! Era literalmente um anime de jogo que depois que virou um anime de cartas. Tá? Não. E nesse melhor anime ainda, de jogo. O cara fez um jogo de cartas com Kaiba de cabelo. Verde, sim, eu lembro. Acho zero. Não, isso eu tô ligado, você tá ligado. A gente pode imprimir que falaram Satanás, eu lembro. E faço o mangá aí, meu filho. Aí exatamente. Então, era literalmente Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Significa rei não do jogo. Não tinha nem regra. Sabe, como é o nome? É No Game No Life? Yu-Gi-Oh! Era No Game No Life. Sim. Era o Yugi ganhando jogos, porque ele é muito bom. Não importa se é tarde. Ele é um demônio, filho da puta. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não tem ninguém que acha o Kaiba um babaca, não? Completo babaca. É porque ele é. Ele é o melhor personagem até hoje, cara. Não, quem que não babaca, acha? Que ele... Nojento. Não, ele é tipo o Vegeta. O cara é o melhor personagem até hoje já criado. Tipo Vegeta, não Vegeta tem como. Cuzão, o cara é o Kaiba. É divertido ver o Vegeta ser o cuzão. É legal, velho. Você sabe que ele é escroto, mas ele é muito bom, velho. Ele deu jato. Não, eu não, o Kaiba ele não era muito bom, não. O Kaiba era muito chato, isso sim. Não, ele é melhor. Ele tem um jato de dragão. Ele é melhor que ele, velho. Ele chega a ser estranho, tá ligado? Ele é o mais bem construído, velho. Cara, o cara assim, o Jato do Dragão Branco, ele faz uma carta com o Dragão Branco chamado Kaiba Man. O cara é doente mental, tá ligado? Não, eu fico não, assim, não, pensando, não. O Yugi é o motivo. O cara da Kaiba Forte deve obrigar ele. Tem um motivo pra ele ser fissurado do Dragão Branco. O flashback do Yu-Gi-Oh! Mostrou que ele era apaixonado por uma mulher. De cabelo branco, olhos azuis. Sim, sim. E a mulher é que tinha um dragão, o espírito do dragão dentro dela, pô. É a mulher sim. que fazia a porra. Não, mas Moreno Prado. Mas a questão, vocês falaram que o Yu-Gi-Oh! Não, é, tipo, não tem motivo pra ser jogador profissional. Tem que comandar a porra do circuito é o Seto Kaiba, que é o dono da escola. Sim. Só é que já vão sair 100, 500 pessoas dali todo ano. Cara, não é exatamente nem um negócio. Todos vão ser profissionais. Nem todos vão ser profissionais. Design, né? Você vai perder metade da sua vida. Mas, Danilo, antigamente, quem era pro player vivia de sair, parceiro. Era cheetos e quando ganhava alguma coisa, tipo... Quando ganhava, não tinha salário. Não, mas no GX fica claro. Quando você vai pro circuito lá, você ganha um monte de patrocínio, um monte de parada no episódio. Sim, do irmão do... Não, tipo, ou seja, o GX era ainda melhor do que o papel da vida real. O Zen, cara, o Zen quebra e vai na, pra arena subterrânea, cara. Mas porque ele perde... Não, cara, psicopata. A explicativa do porquê ele quebra é retardada, porque ele perde pro maluco lá que tinha um sete, ele foi humilhado pelo cara que tinha de 7 de herói, mas o cara só ganhava da Sociedade da Luz, o que faz tudo aquilo ali ser uma porcaria. Ele perdeu pro cara e ele perdeu várias vezes para outras pessoas depois que aí ele quebrou. Aí ele começou a perder um monte de partida, aí ele, tipo, ele quebrou. Foi por causa disso, mas eu acho que ele foi um humilhado. Mas, cara, fica claro que quando o cara vira pro player de Yu-Gi-Oh, o cara arranja um monte de mulher, casa, Sim. Tudo com o cara. Então tá melhor que o real. Se você tiver um cabelo esquisito, um cara com cabelo normal, tem que não ter vai. Tem que ter um cabelo estranho. Ou se você for bombado, que do nada aparece os caras bombados. É bizarro, os caras bombados. Aí os caras andavam rodeados de mulher, aí pegavam o deck sempre era alguma coisa ocupada, tá ligado? Mas todo mundo, eu ia dizer que isso era pro play, irmão. O cara é herói, velho, matou quatro malucos. O que eu achava a coisa mais merda de Yu-Gi-Oh! Era as cartas que deu você perder sua alma, tá ligado? Ah, não, aí não é a carta, é o duelo. É a carta, é Pegasus. É Pegasus que faz isso. É o duelo não, das sombras. Todo mundo faz isso, tipo. Todo mundo é a carta. Não. Tem uns caras que tem isso, aí eles montam esses duelos através de alguma coisa. Algumas vezes é uma carta cenário. É um artefato, tá ligado? Alguma coisa assim. Outra vez é um artefato. O Filler tem o Lito Yugi vence com o Infinity. Peraí, Tabia tá robotizando. Tá robotizando, Tabia. Cara aqui, o cara faz um infinito e o Yugi com infinito mais um. Nossa, eu lembro do infinito mais um. Nossa senhora. Então, eu criei um monstro de ataque infinito. O meu é infinito mais um. Eu desgraça. Olha, velho. Então devia ser um de dano, né? velho. Não, Tabira, tem esse bicho no Duel Links. Tem esse bicho no Duel Links. Você tá falando que é artefato. Tá falando que é artefato, mas não é. Tem uma carta do anime, cara, que quando o cara botava. Não, é desse arco que os caras têm uma carta que faz isso. Sim, aí botava a carta cenário. Aí quando ia pra carta cenário, se você perdesse o duelo, você perdia a tua alma, cara. É nesse arco mesmo. Que é isso? Sim, sim, eu lembro. Ah, é o lacre de Orixal. Então, pô. E a carta partida que destruía o Exódia? É o ciclo de Macumba, velho. Você quer o quê? Mas por que, caralho? O cara bota uma... Vai perder sua alma, velho. A carta, tipo, aquela carta nem tem aquele efeito, mano. Aí o cara usa. Não, é só um bônus. É só um bônus de ataque. É, dá um bônus de ataque só pro bicho e acabou, velho. Aquela porra é uma bosta. Pô, no 5DS, tem os caras que. São os difuntos, cara. São caras cara que morreram. Das linhas de Nazca, os signatários, sim, os bichos da linha de Nazca. Sim, são pessoas que morreram com ressentimento e foram trazidas de volta. Cara, a Carly. Os cadáveres. A Carly, velho, a porra. Carly. Era um repórter. Estão investigando os psíquicos. O cara matou um psíquico. Se ela jogou ela de um prédio, matou. Ela voltou, voltou, matou o cara. Caralho! E tipo, quando eles vão duelar, eles invocam as... Quando eles invocam os bichos, eles sugam a alma de todo mundo que tava dentro das linhas. Então o que que eles fazem? Eles vão pra cidade, eles vão pra cidade cyberpunk do lixão e ficam... Na verdade é porque o bagulho tá lá, tá ligado? É por causa disso. Ninguém se importa. Depois os caras voltam, não tem problema. É, assiste até o Signatário das Trevas e é isso aí, né? O resto não é bom, não. Vamos lá. Alex, o Bisão... Eu vou deparar o gravador. Eu queria que a Alan estivesse aqui para comentar sobre isso, então eu vou deixar para outro momento. Vou sentar, vou reassistir Pokémon para a gente ter uma conversa sobre isso, cara. Não faça, cara. Não faça. Eu não acredito que eu voltei para ouvir isso. O objetivo do episódio vai ser tiltar a Alan. Exatamente. Não, a gente vai achar qualquer coisa pra tiltar a Lani em Pokémon, é isso? Todo mundo vai ver o primeiro episódio de Pokémon pra tiltar a Lani. Não, tô... tá bom. Credo, quando você sabe que a Lani tiltar? Calma. É bom. Sim. É. Caralho, o orçamento é baixo. O investimento é baixo, era uma aposta. Toda a analogia de Digimon é de fuder, velho. Naquela época. Voltando pra Yu-Gi-Oh, cara. Via. Eu ainda estou devendo Yu-Gi-Oh GX. Pra eu passar pro próximo Yu-Gi-Oh. Eu acho que eu só preciso assistir mais uns 100 episódios. Eu acho. Porra, tudo praticamente, tem 180. Vamos sozinho. Tô com fone, pô. 180. Por quê? É como o Danilo falou, o problema é, o ritmo é lento, e é ruim. Sim. Ai, os caras. A boca. Saiu o Bel. A boca, porra! A do Sartorius também é bom, porque aí o Bel só fica assim por causa da destruição que ela teve contato que tava em Sartorius. Não, eu tô em Sartorius. Eu tô em Sartorius. A enrolação do campeonato GX, sim. Só eu que achei que o Yu-Gi-Oh! Melhorou quando começou o pêndulo. Ficou uma bosta, PH. É uma brincadeira, pêndulo. Ele tá falando que melhorou com pêndulo. Melhorou, cara. Não, o Yuta era legal, ué. Os Red Rato, nossa. Né? Mas falando sobre isso, o Mon e o Gyo, o que me irrita, velho, tipo, do GX e do clássico, é eles criar uns personagens pra ter vergonha ali, tá ligado? Tipo, o Jaden, por exemplo, ele é pra caralho. Não, ele fica criando personagens pra ser vergonha ali. Tipo, o Jaden, o cara lá do dinossauro, o... Ah, Hasselberry, sim. Sim. Nossa, tipo, os caras falam e falam as coisas que é muito vergonha ali. É retardado, velho. De verdade que eu... Não, os dois gemas valem a pena. Os dois gemas valem a pena. Os dois gemas valem, velho. Os dois gemas valem. Eu quero saber que a Diana que disse, vamos que criatura amarela que fica de tanga preta e tanga. De sunga. É tanga. Aquilo é uma tanga, cara. É vermelha com bolinha. Vermelha com bolinha branca. Meu Deus. O Ajama é bizarramente engraçado. E uma coisa que me irrita naquele Yu-Gi-Oh! É o Caribou, cara. Ah, o Caribou é, velho. Nossa senhora. Tipo, é. O Caribou é insuportável, velho. É o... Sabe quando o Yugi cagava e havia um negócio dos corações das cartas? O Caribou... Sim, o Caribou é o hack do Jaden. Pior que é. Eu tenho que passar para os próximos Yu-Gi-Oh! Eu sei disso. Mas. Veja até o 5DS que você não tá perdendo nada. Você não tá perdendo nada, tá ligado? Tipo, você não precisa nem ver o resto. É... Não, aquele carinha lá do. Aquele cara que é baixinho, dos. Meu nome do bicho? Dos Heráldicos. Nossa, aquele vilão é de fuder, eu gostei dele pra porra. Que tem uma máscara, o cara. Sim, ele é massa demais, velho. É massa demais, velho. Mas falou ali, deixa eu fechar uma coisa aqui.